Rio, 6224, está pronto para táxi 71 a bordo, alterna Salvador, Panamera, 2 horas e 23. Panamera 224, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 8. Reporte pronto no ponto de espera, 6224. É 224, tá pronto, no ponto de espera. Chané 6224, Alinda, cola 10, vento no meio 0 grau, 08 nós. Alinda, cola da 10, 6224, bom domingo, obrigado. Chané 6224, decolou 57. Confio para 6224. Chame o controle 120.80, decolou 57. Obrigado, 120.80, 6224. 6224, transfere. 6224, sobe para o Nipo no 90, vigilância radar. Subindo para o 90, vigilância radar, 6224. A 3600, identifique. A chegada à Mare desse mantém o 050. 205, boa noite, identifique, chegada mar e desce, mantenha o 060. China 6224, chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. 12545, 2685, 6224. QRX aqui em Caraguatatuba. Zero, TAM, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 8. 2000, 0 no 8. 600, autorizado, né? Ainda não. Zero cinco, livre descida para 3000 pés, ajuste no 0 no 8. 3000 pés, ajuste no 0 no 8. 152, ação de identificação. Desce mantém o 050, chegada à Mária. É 258, boa noite, ação na identificação, desce nível 060, chegada a Mário, número 4 na aproximação. É 258, nível 060. Informe você dedicada. 239. Gente, tem condição de manter até a duna? Afirmativo. Mantenha, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 8, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, 2018, autorizado, reporte estabilizado, 805. Então, 3152, tem condição de voar, tá? Afirmativo. Boa, TAP, desce para 3000 pés, QNH1 no 0 no 8. TAP, descendo para 3000 com 0 no 8, na 3152. 3600, estabilizado, resolve. Na 3600, completa final, chama Torre 1 no 86. Chamando a Torre, obrigado e boa noite. 3600. Boa noite. Boa noite, TAM 3600, avistado, está livre o pouso na 10, o ajuste é 10 no 8, o vento 160 graus, 089. Sentido de pouso, pista 10, TAM 3600. Salvador, boa noite, Objeto 5809, vai atingindo o 70 Sentinel. Objeto 5809, aciona a identificação, desce para o nível 070, reduza para 2509, é o número 4 na aproximação, chegada é a Mari. Em direção para 070, vai manter 250 nós, é o número 4 na chegada a Mari, o F5809, informa perda de comunicação com o Recife. Ciente, ao acionar a identificação, Recife ficará ciente. Ciente, coisa nossa. O Xané 6258 tem condições de voar ITAP? 6258, voa ITAP, desce pro nível. Desce para 4 mil pés, que é legal no 08. Zona 52, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2 mil, reporta estabilizado, 52. Controle 1805, estabilizado em ILS da 10, visual. 1805, completa final, chama Torre 1, 186, pouso. 186, obrigado. Muito boa noite, gol no meio, no 1805, final da 1-0, abaixado, travado, visual, agora 2 milhas de externo. Boa noite, gol no 805, avistado, está livre o pouso na 1-0, o vento é 1,60 graus, 09 nós, e o ajuste é 1-0 no 8. É livre, pouso, pista 1-0, gol no 805. Reduza para 2209. 225809, o Edson